Edilson Farias. Começa me alisando, vai tirando minha roupa. Quando eu penso que não, minha trouxa já tá dura e dentro da sua boca. Como você é gulosa, mulher. Começamos a gemer, é aquele mela-mela, é catinga de buceta. Fedendo a merda, mesmo assim eu chupo ela da cabeça ao mocotó. Ela fica me mordendo e falando em meu ouvido, vai torar o meu cipó. Ai, e como eu vou gozar, gostosa. Dou a primeira gozada, a segunda e a terceira, e fico já desmaiando, pois tá uma tremedeira. Quero vestir minha roupa, mas a moça me segura, dizendo pra eu voltar, pois eu vou ter que arrancar uma prega da sua bunda. Enquanto vai cagar, danada, eu já tô todo esgotado, mas eu vou tentar de novo. Já não consigo gozar, pois já não tenho mais gala. Meu cacete só sai vento, pois eu tento, tento, tento, e ele só dá cipuada.